menina chegaram, as meninas chegaram! Ei, sai do UF, minha gente! Ai, meu amor, olha como foi a festa! Piscininha. Meu amor, você tá na gruta, mamãe, que não é piscina não, aqui é caixa d'água. Já pegou! Vamos embora! MC Loma, bebê! Menino do Badoque! Vem com a gente, dançando devagarinho no momento, envolvimento sapatinho. Joga glitter, pra chamar mais atenção, que eu gosto de causar e descer até o chão. Chão! Chão, vai descendo até o chão, chão, chão, chão. Vai travando com emoção, chão, chão. Desce, vai, não para, não. Que eu gosto de calçar e chegar na lacração. Chamo o bonde, que eu convoco todas elas, só stop. Pra vizinha de favela. Sem frescura, alegria e diversão. Tô fechado com a Loma e as gêmeas lacração. Chão, chão, vai descendo até o chão, chão, chão, chão. Vai travando com emoção, chão. Envolvimento.